A gente em 86. Memorabilia ridícula e fantástica dos anos 80 e 90. O programa mais sensacional de TV foi TV Pirata. O cara com o estilingue me acertou duas mamonas na cabeça, cara. Aqui, ó, cicatriz até hoje. Mas suas matinhas melhores que quilharias. Com Alexandre Moreira e Walter Rezende. A gente 86. É, principalmente quando damos ali os primeiros passos na adolescência, o dinheiro passa a ser um dos assuntos mais sensíveis ali, principalmente na relação pais e filhos, né? De um lado, há um jovem descobrindo o mundo todo e querendo se afirmar, e por que não também se mostrar ali perante os seus amigos. E do outro, o que que tem? Tem os pais, que na nossa infância tinham um orçamento dos mais rampeiros e bem limitado, né? E como era difícil, né, lidar com a falta de grana e tentar ali dar algum jeito nos desejos de consumo da sua prole, realmente não era uma tarefa muito fácil. E vez ou outra rolava até uns atritos ali, porque o guri quer ter uma coisa e o pai não pode comprar, e assim a coisa vai seguindo. Porém, mesmo eu, Alexandre Moreira, que já falei aqui que eu era um exímio pé rapado lá na infância, eu era agraciado por uma instituição financeira que perdura ainda hoje. BNDES. Antes fosse. Ela fez e faz a alegria dos donos de cantina da escola. Eu tô falando daquele mensalão infanto-juvenil que era mesada, né? Quem era o Max Valério da sua infância? No meu caso, era Nelson Moreira, pra variar. Mas eu quero saber se você, Walter, recebia ali na infância esse soldo para suas providências. E se você recebia, o que você fazia com esse diabo de dinheiro? Cara, eu acho que o mais interessante não é nem o que eu fazia e tal, mas era que eu desisti da mesada. Ah, você desistiu. Eu desisti, vou contar por quê. Diariamente eu extorqui uma grana do meu pai ou da minha mãe. Ah, é? Era pouco. Mas como você fazia? Não, ia lá, porque... me dá grana para comprar bala, me dá grana para comprar figurinha, mas era pouquinho. Eu dava uma afanada, porque meu pai só tinha um paletó. Ele largava uma grana no paletó. E eu dava uma afanada lá, cara. Não, eu não roubava, não. Eu ainda não tinha abraçado uma vida de crime. Mas eu sempre pegava uma grana que era pouco. Aí, num dia, meu pai virou pra mim e falou assim: olha, daqui pra frente você vai ter que aprender a lidar com dinheiro e tal. Eu vou lhe dar uma mesada. Não vou te dar nada durante o dia, uma vez por mês, no dia do pagamento, of course. Vou te dar uma grana. E você vai se virar com aquilo. Aí eu falei, uhul, que ótimo, beleza, né? Que beleza, que ótimo e tal. Aí eu peguei a grana. Aí eu comecei a fazer as mesmas coisas que eu fazia, tá, né? Com dinheiro. Só que eu via que o mês não fechava. Aí eu botei na ponta do lápis, aí eu via que se eu fosse enxugando o dinheiro dos meus pais em doses homeopáticas, o lucro era pelo menos de 54,3% a mais. Aí, o que que eu fiz? Eu declinei da mesada e voltei a ser freelancer, que me dava mais lucro. Mas que grande ideia. Até hoje, né, como a gente diz, tem gente que dá mesada pros filhos. Meu cunhado, ele trabalha, eu não posso citar nem lugares, nem pessoas, meu cunhado trabalha com alguns transportes de valores. Sim. E ele atende uma senhora muito rica, de sobrenome muito famoso. É mesmo? Exatamente. Que dá uma mesada de 30 mil reais, até os valores estão sendo explícitos aqui, para o seu neto, para dois netos dela. Mas 30 para um, 30 para outro? 30 para cada um deles, tá? E esses dois netos são metidos, um vai completar 50 anos. Mas ele é famoso, cara. Ele é muito famoso. Famoso na TVS, na Globo? Ele é famoso. Dá uma dica. O pai dele é... E a mãe é... Ei! Você acredita que ele recebe trintão da avó até hoje, cara? Eu não acredito. Pois é, cara. O cara recebe mesada. Mas não vamos citar nomes. Não vamos. mas tem outro lance, né, Walter? Quem ali na nossa época não teve aquela carteira emborrachada? Lembra aquela carteira da emborrachada? Fico, isso, da aquele velcro que você fazia... né? E o que tinha dentro daquela carteira? Só papel inútil, né? Porque era uma carteira recheadona que você guardava ali no bolso de trás. E ela tinha o quê? Calendário de mulher pelada, calendário de time. Eu já falei aqui nesse podcast que uma vez eu recortei do anúncio de revista a impressão de um American Express Card, colei num cartão e botei na carteira. A única coisa de valor que tinha na minha, que era uma verde-limão, me lembro muito bem, era passe escolar, né? Porque até eu não era um receptor de mesadas. Porque dinheiro mesmo não tinha, eu tinha ali os meus pais. E hoje é maluco, né? Porque hoje tem até conta para as crianças, né? Os pais abrem contas, dão os seus cartões ali para as crianças gastarem e tal. E na nossa época não era das coisas mais fáceis. Mas quando você entra naquela fase de querer dar uma consumida, como a gente falou, que começam os conflitos, eu acho que meu pai meio que se tocou assim, né, cara? Ele pegou e falou assim: ó, eu vou agraciar o Alexandre aí com uma mesada. Com 10 dinheiros da época, né? Ó, você vai ter 10 dinheiros por semana. Então eu não recebia uma mesada, e sim uma semanada. É. Exatamente. Então eu recebi essa semanada, mas eu passei a receber, sei lá, ali com 12 anos por aí. E por injustiça, a minha irmã começou a receber também. Né? Porque a coisa melhorou pro meu pai também e tal, né? Então, caminhão novo. Foi antes ou depois que o trem destruiu o caminhão do seu pai? Foi antes. Se você quiser qualquer dia contar a história que o trem destruiu. Não atendeu o sinal do trem. Então eu achava injusto, porque eu comecei a receber aos 12 e a minha irmã começou a receber aos 9 anos de idade a mesada. E tem uma história boa, porque eu torrava toda a minha grana da mesada facilmente, e a maldita da minha irmã, como é até hoje, uma canguinha, ela sempre guardava a grana, ela guardava metade da grana e a outra metade ela gastava pra... Mas o seu pai corrigia a mesada? Porque na época a inflação era não, muito grande. Não corrigia, esse era um problema também, que a gente tinha e tal. Mas uma vez eu fui reclamar dessa correção aí, ele falou assim: sabe o que você faz com os 10 anos que eu te dou? Compra saquinho e suco e faz geladinho. Aí ele me mandou trabalhar, né? Assim, foi. E você seguiu isso? Não, segui, mas não... Foi comprar maconha. Não deu um negócio bom também vender geladinho, não. Ô Alexandre, o ouvinte Fábio S. Santos mandou um e-mail falando: sem o infame trocadilho com o nome mesada, eu realmente recebia uma quantia mensalmente. Mas para isso, aos 11 anos de idade, eu tinha de trabalhar como cuidador de mesa de snooker. Olha que excelente. Recebia mesada porque cuidava de uma mesa de snooker. Tudo isso lá no bar do pai dele. Minha tarefa era não deixar os jogadores riscarem a mesa com o giz. E quando acontecia, eu caguetava para o meu pai e ele comia o rabo de quem não atendia ao pedido não rabiscar nem sentar na mesa. E essa tarefa de dedur me rendia R$20 por mês, mas não compensava muito, pois eu recebia muitas ameaças de espancamento dos caras que eu entregava para o meu pai. Cara, imagina, porque boteco que tem mesa de snooker, sinuca, bilhar, seja lá como é que chama em qualquer canto, aquelas mesas riscadas, o copo também ali, né? É mesa de cachaceiro, né, cara? Cara, é um trabalho mais que insalubre, o de cagueta, de assassino, bêbado. Os 20 reais que ele recebia deveria ter direito à insalubridade também, cara. Continuando o e-mail dele: uma dessas ameaças se transformou em fato e acabei tomando uma cacetada com um taco da nossa própria mesa. Aí meu pai achou que era arriscado eu viver a ganhar a vida como cagueta, e aí eu passei a ganhar mesada sem precisar mais trabalhar no bar. Aí sim a vida começou a fazer sentido. Cara, o salário é de R$20. 20 mango, cara. Não valia a pena, cara. Era melhor ele trabalhar na usina de Fukushima, lá tirando água contaminada com balde. A gente tem que começar a perguntar pros nossos ouvintes o que eles faziam e o que eles fazem hoje da vida. Será que ele trampa de cagueta na polícia militar? É verdade. Ó, daqui pra frente, mandem suas profissões pra gente saber. O Anderson Faria mandou o seguinte e-mail pra gente. Em 1992, eu tinha 12 anos e meu pai, pela primeira vez, me cobrou onde eu gastava a grana que ele me dava já há 3 anos. Nos cavalos, não demais. Então, revelei a ele que tinha aprendido com o vô Joaquim a guardar metade do que ganhava. A outra metade eu gastava com um carretel de linha de pipa, bolinha de gude e guloseimas na escola. Ele me perguntou onde eu guardava a metade poupada. E eu falei: igual ao vô Joaquim, embaixo do colchão. Meu pai fez uma careta de desconfiança e me pediu para mostrar quanto eu tinha. Cheguei no meu quarto e na hora que eu levantei o colchão, ele começou a rir. As notas de cruzado, algumas até carimbadas, cara, outras de cruzado novo. Essa história é recorrente, né, cara? E apenas as de cruzeiro, que ainda valiam alguma coisa. Mas a grande maioria não servia nem pra limpar o rabo. É, igual a história da porca lá do Alto da Compadecida. É verdade. Eles arrebentam no chão e vê que era dinheiro recolhido. É, ele termina assim. Guardei metade da minha mesada pra nada, mas o meu avô Joaquim também se fodeu. No Fantástico também, direto conta histórias de gente que guardou muito dinheiro. Minha avó Carolina aconteceu isso, minha própria avó. Aquela que antes de morrer tomou uma garrafa de cerveja? Foi a outra, essa gastou toda a grana. Com a bebida. Essa frase poderia ser da minha avó. 90% do dinheiro que eu ganhei eu gastei com cigarro e bebida, os outros 10% eu desperdicei. O vídeo da gente 86 na nossa fanpage está lá no Facebook, dê um curtir, vocês serão informados o que vai acontecer nos próximos episódios do nosso podcast A Gente em 86, que é atualizado toda segunda e quinta-feira. O falecom@agenteem86.com.br está esperando a sua sugestão de episódio. Quem deu a dica deste, Alexandre, foi o Alberto Gomes. Ele disse que comprou a primeira bicicleta dele com a grana da mesada de 2 anos. E a bicicleta foi roubada no segundo dia de uso. Chupa, Alberto Gomes. Era melhor, amigão, você ter usado esse dinheiro pra algum vício. Pra comprar a revista do Carlos Zéfiro, né? Eu falei lá, né, que a minha irmã Amanda sempre guardava a grana. A nossa vida realmente era uma vida semanal, porque as compras de casa, né, já falei, ia, né, no Morita semanalmente. Eram feitas semanalmente. E meu pai comprava sempre um salgadinho pra cada um. Sim. Né? Então, acho que eu já até falei que eu comia o Doritos, eu comprava Doritos pra ninguém mais comer, porque todo mundo odiava o Doritos. Eu também odeio. Então eu também odiava, mas eu pegava ele pra não ter que dividir com ninguém. Tá certo. E a minha irmã sempre comprava Fandangos. E era um problema dela, porque a gente, né, sempre queria, eu e a minha outra irmã mais nova, a gente sempre queria comer o Fandangos e tal. Mas aí chegou um tempo que a gente já comia aquilo no carro, né, cara? Voltando pra casa, já tinha acabado o salgadinho e ficava a semana inteira sem o salgadinho. E meu pai começou a dar essa graninha pra gente. E a minha irmã, Amanda, sempre tinha Fandangos. E ela não dividia com a gente. E a gente não entendia muito bem. E ela comprava, né? Comprava o Fandangos ali mais. Você e a gente não entendia por quê? É. Mano, caralho, você comprava um salgadinho que você não gostava pra não dividir e não conseguia entender o ponto de vista dela? Então, mas enfim, eu não entendi o porquê dela sempre ter Fandangos. Ah, tá. E aí ela nos revelou depois de um contratempo que ela teve. Porque o que ela fazia? A gente sempre via o pacote de salgadinho de Fandangos lá jogado no lixo e o quarto dela fedia aquele cheiro de chulé maldito de Fandangos, sim, né? Eu chamaria o Fandangos de bucetinos. É, por aí. E daí ela um dia me revelou uma coisa. Ela falou assim, você não sabe, eu comprava o Fandangos e botava numa Tupperware. E guardava numa gaveta no meu quarto. Então eu jogava o saquinho e ela ficava comendo Fandangos lá o resto da vida, a semana inteira, lá com a grana, exatamente. E com a grana que ela tinha, ela podia sempre estar abastecendo o seu estoque de Fandangos lá. Ela falou assim, e você não sabe um dia que eu deixei destampado, a hora que eu enfiei a mão, eu puxei uma barata de dentro da Tupperware. Aí ela revelou que se fudeu. E isso desmascara o mito que barata gosta de açúcar.